Direito, Sr. José Pedro Soelo. Cumprimentar também os nossos convidados, hoje temos convidados em boa cooperação com a Câmara Municipal de Lisboa. Dr. Fernando Carrilho, realizador do filme As Varinas que acabámos de ver, do belíssimo filme. Doutora Sofia Tempero, técnica superior da Câmara de Lisboa, também. E cumprimentar todos os presentes, Sr. Vereador, Presidente da Associação dos Amigos do Museu, que ali está, todos os amigos do museu e as pessoas da equipa do museu, juntamente com os visitantes, o público, que ainda aqui temos esta hora. Hoje é um dia muito bonito para o Museu Marítimo de Ilhavo, porque faz o museu 78 anos, desde que inaugurou a 8 de agosto de 1937, e é um dia a que nós atribuímos o sentido de comemorar a vida desta organização, da instituição museu, juntamente com a comunidade ilhavense, ou seja, evocando a comunidade local. E para isso tivemos um programa cheio, com várias intencionalidades de público. Já registámos mais de 1000 visitantes hoje, o que é muito bonito. Tem sido um dia muito agitado no museu, exaustivo também para a equipa do museu, mas muito gratificante. E basicamente para esta sessão imaginámos três produtos para partilhar convosco: um filme que acabámos de ver, um livro e uma exposição. A exposição já iremos abri-la com o Sr. Presidente de seguida. E agora eu gostaria, antes de me pronunciar um pouquinho mais, não vos aborrecendo, sobre os outros eventos que temos hoje e sobre a magnífica exposição que vamos ver, que é provavelmente uma das mais interessantes exposições que o museu já fez. Vão ficar todos bem surpreendidos, tenho a certeza. Gostaria de pedir aqui alguns minutos de conversa ao Fernando Carrilho e à Sofia, que nos presentearam com este filme, As Varinas, um símbolo de Lisboa, no qual o museu teve o gosto de colaborar. Uma colaboração modesta, mas é muito interessante porque a exibição deste filme aqui no museu, depois da estreia no Cinema São Jorge, tem uma intencionalidade muito clara, ou seja, evocar esta história lendária da diáspora dos ilhavos e das ilhavas, dos mortuzeiros e dos ovarinos, em sentido geral, e também das mulheres em especial, as chamadas varinas. Muitos pescadores locais, comandantes de navios, homens do mar, as suas mães foram varinas. Temos aqui vários exemplos concretos que eu poderia nomear, de várias pessoas, e é uma lenda com muito, muito rasto documental. Este documentário é muito bonito. As pessoas que ainda não o viram, que não estavam na sala há pouco, convido-vos a ver. Não sei como é que isso poderá ser feito. O Fernando Carrilho dirá com certeza se o filme vai ou não ser editado em DVD. É um filme muito bonito e muito cuidado, muito sensível, muito atento às realidades e que parece também ter sido feito do lado cá, ou seja, com a nossa perspectiva das migrações dos homens e mulheres que foram da região lagunar. E, portanto, foi um acontecimento muito grande a exibição deste filme aqui. Espero que fiquemos todos muito curiosos para o ver. Portanto, pedia que ao Fernando e à Sofia. A Sofia foi coordenadora do projeto de investigação na Câmara Municipal de Lisboa, que deu origem, de certo modo, a este filme. E, portanto, que nos falassem um pouco do projeto e do filme brevemente, e agradecer imenso a vossa presença e esta cooperação com a Câmara de Lisboa, que sendo a maior Câmara do país, não é a primeira vez que na área da cultura temos uma boa cooperação, e não há de ser a última, com certeza. Obrigado. Boa tarde, agradeço imenso a vossa presença. Eu vou começar por passar a palavra à Sofia, porque este projeto nasce primeiramente com, vamos dizer, uma grande investigação sobre a comunidade varina, e o documentário é, digamos, a materialização dessa grande investigação, que teve um corpo de investigadores e de técnicos que possibilitou o documentário que acabaram de ver. Queria agradecer o importante apoio do Museu Marítimo de Ilhavo, agradecer em especial ao investigador Ascendes da Fonseca, à Márcia Carvalho e também ao Álvaro Garrido. Eu posso falar um bocadinho sobre o documentário, mas acho que faz mais sentido, primeiro tu, Sofia, falares da investigação. Se eu estiver a falar demais, depois tiras-me a palavra. Ora, muito boa tarde, obrigada a todos pela vossa presença, particularmente à Câmara de Ilhavo, que também que nos endereçou este convite, que é um convite também um bocadinho emocional. Eu não posso deixar de dizer isto, Álvaro. Eu e o Álvaro fomos colegas de curso na Universidade de Coimbra e, portanto, para mim isto é um reencontro muito emocional. As Barinas pelo meio, eu e o Álvaro aqui. Portanto, não queria deixar de dizer que estou muito feliz de estar no teu território e de ver também aqui, neste museu, o teu trabalho, que já na altura eu tinha percebido que ia chegar até aqui. Pois bem, este trabalho de investigação que nós começámos na Câmara de Lisboa nasceu de uma constatação que é algo que também aqui hoje, numa visita muito rápida, mas muito rica, que o Álvaro teve a oportunidade de nos fazer, de perceber quanto aquilo que nos resta hoje e que chega até às nossas mãos de um passado não muito remoto se está a perder rapidamente, que são as memórias de vivências e de atividades que as populações locais viveram. No caso concreto, as Barinas de Lisboa é uma realidade com a qual eu tinha lidado, porque da minha experiência como técnica historiadora na Câmara, apercebi-me que as Barinas de Lisboa já só contavam meia dúzia de mulheres vivas, sobrevivas, e portanto havia todo um conjunto de memórias que era necessário registar, perceber e entender e naturalmente depois ancorar toda esta informação num estudo mais vasto. Portanto, começámos pelo registro de memórias, de registro de memórias autobiográficas, para perceber que realidade é que era esta, e depois partimos para um estudo da demografia histórica, como viram no filme. A historiadora que surge, a de Almeida Rijo, trabalha só exclusivamente a demografia histórica, para tentar perceber esta comunidade vinha de onde, de que freguesias, em que quantitativos, em que períodos, onde se fixou, de que forma. E, portanto, era algo que nós só sabíamos pela informação oral. As Barinas vêm de Ovar, de Ilha, de Estarreja, de Pardilhó, mas em que quantidade? E porquê é que se fixaram na Madragoa? Há respostas que não tivemos o alcance suficiente para elas, porque a investigação não conseguiu progredir mais. Mas, na verdade, o que foi interessante neste projeto foi conseguir perceber a densidade populacional do movimento migratório que aconteceu do norte para sul, essencialmente desta região onde hoje nos encontramos, e que no século XIX até ainda aos anos 30 do século XX se perpetuou. E, portanto, perceber como é que esta mole de gente se integra na cidade, na urbanidade, nos vários períodos, como é que se interseccionam com a atividade económica, como a sua própria conjugalidade, a ligação com o seu território, com os bairros. Portanto, foi algo que foi inevitável apanhar nas redes do nosso trabalho. Naturalmente que havia muito mais por fazer. Nós temos todo um levantamento efetuado, desde as memórias destas senhoras, que não é exclusivamente o que aparece aqui no documentário. Portanto, há todo um registro de várias horas que fizemos com elas, um trabalho de muita relação também afetiva, muito pessoal, muito humana. Eu já as conheci há alguns anos e, portanto, tive essa facilidade de me aproximar delas com alguma confiança, obtendo as respostas que nós quereríamos e não tanto uma coisa enfabulada, não é? Mas, paralelamente a isso, ir buscar a sustentação da informação junto dos investigadores. Isso foi muito importante para nós. Como viram, são várias as colaborações de investigadores que estudam temas concretos e que foram preenchendo estas peças deste puzzle. Portanto, desde a documentação, vídeo, áudio, várias fontes enormíssimas, à própria representação da Barina na arte. Portanto, é um mundo de informação que temos connosco, que resultou, além do filme, numa exposição que esteve no Museu de Lisboa, no Palácio Pimenta, no núcleo principal, entre janeiro e maio deste ano, e que naturalmente não se vai resumir aqui. Queremos que esta informação consiga saltar para o domínio da universalidade e, portanto, ter uma base, uma ferramenta que nos permita que a todos, aqueles desta região e não só, consigam aceder a qualquer ponto da informação que nós tenhamos, seja um vídeo com um depoimento, seja uma embarcação que transportou estas populações, seja uma representação artística destas mulheres. Portanto, algo que contamos com alguma brevidade poder estar disponível a todo o público, e mais não direi, porque penso que aqui o cozinheiro-mor é o realizador. Ele foi aquele que teve a tarefa mais difícil, eu tive o prazer, ele teve o parto mais difícil, que foi naturalmente cozer muitas horas de informação para dar consistência e perceber-se exatamente o que é que nós queríamos mostrar, neste caso que ele, o realizador, também queria mostrar. E pronto, foi um trabalho naturalmente de muitas colaborações, de muito engenho, de ligar pessoas e de casar informação, mas acima de tudo é um trabalho grande de realização que ao Fernando Carrilho se deve. E pronto, falas tu. Como a Sofia estava a dizer, houve um grande trabalho de investigação. Nós, este documentário é realizado totalmente pela Câmara Municipal de Lisboa, portanto não é com nenhuma empresa. A Câmara de Lisboa tem mesmo um núcleo de produção audiovisual que está associado ao arquivo municipal, que é a Videoteca de Lisboa, produz documentários sobre a história da cidade desde 1991. É curioso que antes da Videoteca abrir, o antigo diretor António Cunha já fazia documentários sobre a cidade. E é muito rico porque nós, é importante ter este núcleo porque estamos muito perto, estamos dentro da Câmara, estamos perto do grupo que faz os projetos, que está em investigação. O nosso último trabalho foi sobre a Luz de Lisboa, uma exposição que eu aconselho também a quem for a Lisboa a visitar, intitulado justamente A Luz de Lisboa, e que está no Torreão Poente do Torreiro do Paço. Em relação aqui ao documentário, a dificuldade maior é quando nós fazemos um conjunto de registros. Do ponto de vista sociológico, antropológico, há uma grande necessidade, uma urgência, uma emergência de recolher informação, guardá-la e preservá-la. Depois é por vezes complicado mostrar essa informação ao grande público. E aqui, logo desde o início, tentámos que, por um lado, sim, recolher um conjunto de registros, de informações, mas ao mesmo tempo, fui acompanhando, a Sofia fez algumas entrevistas, outras foram feitas por mim, em mente de fazer uma estrutura fílmica. Ou seja, o mais difícil é, por vezes, conceber uma narrativa fílmica que seja para o grande público. Os nossos documentários têm, não todos, mas alguns vão para a RTP2. Este documentário passará, em princípio, em dezembro, no final do ano, na RTP2, no entanto, lá está, terá uma versão mais pequena de 50 minutos. De qualquer forma, vamos naturalmente oferecer uma cópia em DVD aqui ao museu para quem tiver curiosidade e interesse poder visionar o documentário na sua plenitude. Essa foi uma dificuldade, ou seja, por um lado ser justo à investigação e abordar vários assuntos, as artes, o modo de vestir, o pregão, uma coisa que não consegui colocar de modo satisfatório, nas várias dimensões que esta varina proporciona. O enquadramento e a introdução do documentário é de facto um pouco longa, eu hoje agora vendo, mas muitas pessoas lá em Lisboa começaram a dizer, mas a ilha, Varinas, Ovar, a verdade é que eu senti a necessidade de fazer um enquadramento desta comunidade, ou seja, esta comunidade não aparece por si só e lembra-se de ir para Lisboa, é que primeiro vieram os pescadores e tive uma necessidade eu gosto muito quando são assuntos que tratam Lisboa, de começar sempre de fora. É curioso, Álvaro, estás a dizer isso de um olhar visto daqui, porque eu tive necessidade de vir aqui, perceber um pouco. O engenheiro Santos da Fonseca também me ajudou a tentar perceber que estes fenómenos migratórios é do ponto de vista lagunar, sendo os ilhavos os primeiros. Depois fascinei-me um bocadinho pelos barcos, pelos ilhavos, e a certa altura já estava a fazer um documentário sobre os ilhavos e os barcos e tive que refriar um bocadinho a minha intenção. E se calhar isso nota-se um bocadinho ali no filme, mas tive, confesso, essa necessidade de um enquadramento e tentar perceber que ligações e motivações trouxeram as varinas a Lisboa. E, portanto, foi esse o esforço que eu tentei. E o início, eu pensei logo, ok, o início será de certeza na Laguna de Aveiro. O fim, andei à procura, mas sem dúvida que apontei o fim para o mercado da Ribeira e foi assim que traçámos este conteúdo. Saibem que já foi. Muito obrigado, Fernando. Obrigado à Sofia. As simpatias todas, que retribuo, obviamente. Eu peço desculpa ao Fernando Carrilho e a ambos, porque nós verificámos mal a duração do filme e teríamos aqui um espaço de conversa sobre o filme, mas a sessão ficaria muito longa e queremos abrir a exposição, portanto há várias coisas, de modo que isso ficará para as nossas conversas informais de corredor e para uma visualização futura e conversa sobre o filme no museu, porque há muita gente que não viu e quer ver e o filme despertou muito, muito interesse. Gostaria apenas de acrescentar algumas notas sobre as outras iniciativas desta sessão, ou que nós assinalamos nesta sessão, porque elas já foram acontecendo, à exceção da exposição, e dar boas notícias sobre o museu. Más notícias também não há, felizmente, mas boas notícias que, em regra, se dão para celebrar a vida de uma organização, ou seja, 78 anos de vida, mais um período não oficial de incubação da ideia do Museu dos Ilhavos, que perdurou cerca de 15 anos, são muitos anos, mais de 90, em breve o museu estará octogenário, e isto obriga-nos a empurrar o museu para diante com um projeto, com ideias e com entrega. A equipa do museu durante estes dias tem trabalhado imenso, de uma forma muito envolvida nas coisas e muito gratificante, e portanto o primeiro agradecimento fortíssimo e vincado vai para eles, para todos, porque não é fácil trabalhar nas organizações atualmente, somos sempre poucos, não é? E gostaria de vos dar duas notícias muito ligadas à própria gênese do museu e que são quase habituais. Nós quase reclamamos com a Associação dos Amigos do Museu, se não nos oferece nada nos 8 de Agosto, se não oferece nada ao museu, isto deixa-nos numa situação mais desconfortável, mas já estamos muito habituados a isso. E, portanto, quem visitar o museu mais atentamente e passar na sala de pintura que fica nas antigas reservas, a caminho do aquário, verá uma obra de pintura muito interessante, muitíssimo interessante, de Arlindo Vicente. O Arlindo Vicente, como sabem, era um homem da bairrada, ficou mais conhecido, talvez, como candidato a Presidente da República em 1958, que depois desistiu a favor de Humberto Delgado e provocou aquele estremeção num país que vivia num silêncio de chumbo. E o Arlindo Vicente, como homem desta zona que passava férias aqui nas nossas praias, em especial na Barra, era um pintor e um desenhador importantíssimo. A Associação dos Amigos do Museu acaba de oferecer ao museu, está exposto, um desenho a tinta da China de 1928, que se intitula Gente da Barra e da Ria de Aveiro, que é muito, muito bonito e que vale a pena ver, e que é de um homem que, além da qualidade de desenhador e pintor da segunda geração modernista portuguesa, teve também várias expressões de regionalismo ligado ao culto da Ria. O professor António Pedro Vicente costuma frequentar de uma maneira muito militante aqui o nosso museu, ainda que é filho de Arlindo Vicente, e, portanto, além do mais, é um homem com o carisma de ter ousado ser candidato a presidente num sistema ditatorial de eleições viciadas. É bom dizer estas coisinhas básicas que às vezes esquecem porque elas são demasiado verdadeiras. Além disso, na exposição de pintura está uma obra que já havia sido oferecida pelos amigos do museu ao museu, de Francisco José Rezende, Mulher de Ilhavo, Óleo sobre Chapa, de 1875. Francisco José Rezende foi um pintor importante, como bem sabem, e eu já tinha anunciado, partilhado convosco, que esta obra tinha ido para restauro e, portanto, está agora à disposição do público para usufruirmos dela. É bom que a Associação dos Amigos do Museu tenha esta função histórica de enriquecer o acervo, os acervos do museu, e em especial uma grande sensibilidade para a coleção de arte, que se tem enriquecido muito graças a esse empenho, que muito agradeço publicamente. Queria também dar-vos nota muito breve das dinâmicas de público do museu. Os museus só existem para o público, para que as pessoas se interessem por visitar e viver o museu, e, na verdade, os resultados têm sido bons, até um pouco acima das expectativas, às vezes com muita dificuldade de darmos boa resposta a todo o público nos períodos mais quentes do ano em termos de visita. Neste momento, até 30 de julho, o museu registou já 47 mil visitantes, o que é bastante mais do que o ano passado. Mais cerca de 7 mil visitantes do que o ano passado, e também, isto também é importante, nomeadamente para mim, para nós, para o seu presidente, para todos, um aumento de receita própria de 12 mil euros, o que também é significativo. Ou seja, estamos entre o valor do ano passado, 2013, que teve um saldo final de 66 mil visitantes no museu, portanto, ficaremos perto dos 70 mil seguramente este ano, o que é muito bom no panorama da museologia portuguesa. É bom que o museu não abdique da ambição de ter público. Há museus que não querem ter público, têm essa estranha relação com o público, e nós queremos ter público porque existimos como instituição pública e para servir o público, mas para isso é necessária imaginação de projeto, fazer coisas com intencionalidades diversas que captem os adultos, as crianças, os mais velhos, o público de Ilha, daqui e dali, do país e os estrangeiros que nos visitam, porque o museu tem uma dimensão muito expressiva e felizmente consolidada a esse nível. É por isso que há várias iniciativas hoje e, além do filme que vimos e debatemos e agora enriquecido com estas notas do Fernando e da Sofia, temos também outras duas pequenas iniciativas. Uma delas, vou pedir licença que eu sou presidente, é a apresentação brevíssima deste livro. Como sabem, as pessoas que se ligam ao museu, nós fazemos uma espécie de procura incessante de narrativas sobre a pesca do bacalhau, que é e será o principal património do museu, convém sublinhar isso, uma pesquisa incessante de livros, obras que por alguma razão não saíram a público no seu tempo e que oferecem visões ou imagens ligeiramente diferentes das que conhecemos sobre a pesca do bacalhau, ou até muito semelhantes. E é muito gratificante publicar este livro. Eu conto essa história no prefácio, não vou alongar-me, mas a viúva do autor, Jorge Brandeiro, que foi um pintor e escultor, desenhador, cartunista, foi artista gráfico, digamos assim, importante, e que nós conhecemos aqui no museu porque ele pintou os cenários do Louvre para o Bernardo Santareno, Teatro Dona Maria II, em 1959, e portanto fomos atrás dessa pista. E um certo dia, a viúva, a doutora Maria Alice Ribeiro dos Santos, que é socióloga e já tem uma idade considerável, muito simpaticamente, ofereceu-me a mim pessoalmente, como autor de um livro que ela tinha lido e, pelos vistos, gostado, este inédito, e disse: o senhor faça com ele o que quiser. Eu disse: não se importa, vou entregá-lo ao museu, porque no museu é que ele está bem, e quando pudermos um dia publicá-lo-emos. Pronto, e aqui está. Portanto, esta crónica de viagem do pintor Jorge Brandeiro resulta da viagem que ele fez a bordo dos Gilianes em 1956, que nunca publicou por razões censórias, censura também existia, como bem sabemos, e comporta no final um conjunto muito rico de desenhos à tinta da China que reproduzimos e que enriquece muito o livro. O Jorge Brandeiro fez em 1957, na Sociedade Nacional de Belas Artes, uma exposição com 70 desenhos sobre a pesca do bacalhau. Alguns ficaram no espólio da Comissão Reguladora, outros perderam-se. 9 desses desenhos já estiveram aqui expostos no museu há uns anos, mas é um pintor e um desenhador, não diria de segunda linha, mas menos conhecido do que outros, da terceira geração modernista, que andou nas águas do surrealismo e que, a determinada altura, como outros surrealistas, nos anos 50, o que tentou perceber foi realidades muito intensas, ou seja, cenas de trabalho árduo, muito realista, para mostrar como aquilo era, nomeadamente a pesca do bacalhau e o trabalho nas minas de Alustrel. Vejam que dupla, o trabalho nas minas e a pesca do bacalhau, e ele fez trabalho sobre as duas coisas e depois, entretanto, teve exposições proibidas, etc. E, portanto, é um escrito que narra a viagem que ele fez a bordo dos Gilianes, a costa oeste da Groenlândia, a Nova Escócia, a St. John's, etc., o que nós conhecemos razoavelmente, mas que é de uma época em que, a bordo dos Gilianes, sobretudo, ia o primeiro cientista que investigou a pesca do bacalhau, que foi o professor Mário Ruivo, que na altura tinha 26 anos, ou coisa que o valha, e que está aqui evocado. Portanto, as primeiras amostragens, estudos científicos sobre o peixe, etc., datam deste ano e dessa campanha, e esse relato está aqui muito bem feito. Portanto, é mais um inédito que nós juntamos às publicações do museu, e onde aparecer mais, se alguém tiver, digam, porque isto tem muito interesse, porque a responsabilidade de um museu que tem um grande património, como a pesca do bacalhau ou outro, é mostrar tantas quantas versões haja possíveis sobre esse património. pluralizar a memória é a primeira responsabilidade social de um museu e de uma instituição que trata de patrimónios. E isto é muito importante e não convém esquecer. A última iniciativa é a exposição que nós vamos ver, que é uma exposição que nos vai surpreender a todos, certamente, e é uma exposição sobre história natural marinha. O museu já há muitos anos tem conversas com o público, alguns amigos do museu e pessoas de Lisboa, das universidades que visitam o museu, etc. Esta ideia surgia, ou seja, quando é que o museu explorava a sua própria coleção de história natural, que nós percebemos agora, já sabíamos, mas aprofundámos esse conhecimento, é anterior à data de fundação do museu e começa pelo esforço do Sr. Américo Teles, estão ali os netos que saúde e que são presença assídua também nesta data, e por outro lado precisávamos de contextualizar as grandes coleções de história natural que surgiram em Portugal. Esta exposição, além dos animais da fauna e flora marinhas que apresenta, que é sempre muito exuberante e muito encantadora, tem o mérito de nos perceber, fazer perceber que esta realidade a que nós chamamos museus marítimos ou museologia marítima começa pela história natural. Ou seja, não há museus marítimos antes de haver um interesse científico dos laboratórios das universidades, da zoologia e etc., e depois da Marinha Portuguesa, que vai resultar na criação do Aquário Vasco da Gama, precisamente pela fauna e pela flora marinhas. E isso é muito interessante, perceber esse contexto. E como é que depois essa tendência que era das universidades e da Marinha Portuguesa, grandes instituições, vem para dentro dos museus etnográficos locais, que eram museus também marítimos, como o nosso e o Museu da Póvoa de Varzim. E, portanto, isso fica claro e introduzimos ali a nossa coleção de história natural, que muita gente diz, ai, aqueles péssimos, etc., corais, animais, peixes secos, etc., que o museu tem na coleção. Estão ali expostos e devidamente contextualizados e estão espécimes que vieram de outras instituições. Esta exposição temporária também serve de móvel, de pretexto, para que nós renovemos as exposições permanentes de história natural que temos, algas marinhas lá em cima e conchas, porque, como sabem, isso já foi anunciado publicamente, o Oceanário de Lisboa, antes de ser privatizado, depois de ser, não sei se faria o mesmo, provavelmente sim, doou ao museu, ao nosso museu, a coleção de conchas que tinha. Eles só querem animais, não querem conchas, e doaram-nos cerca de 3 mil conchas. E, portanto, vamos aumentar a área expositiva que temos de conchas e já introduzimos ali algum texto e contextualização, e esse processo agora far-se-á por etapas. Eu quero apenas agradecer, porque esta exposição foi muito exigente, é das exposições mais exigentes que já se fizeram no museu, vão ver, obrigou a riscos, a assumir riscos e responsabilidades. Agradeço também ao Sr. Presidente e ao Vereador que aqui estão por essa caução, mas obrigou a compromissos institucionais muito importantes com instituições com as quais o museu tem feito a sua história de 78 anos, nomeadamente com a Marinha Portuguesa. Nós temos um relacionamento privilegiado com a Marinha. Basta fazer um telefonema para obter um empréstimo, que é fantástico e não se deve perder este capital. Portanto, eu gostaria de agradecer à Marinha Portuguesa, assim, no geral, porque nunca sabemos bem a quem, mas em particular ao diretor do Museu de Marinha, ao comandante Costa Canas. Temos aí um modelo fabuloso do iate Amélia I, que nunca tinha saído do Museu de Marinha, que saiu para a ilha, o que é significativo. Agradecer ao Aquário Vasco da Gama, que não é apenas um relicário de velharias, tem coisas fantásticas, muitas estão aqui expostas, nomeadamente os próprios livros das campanhas oceanográficas do Rei Dom Carlos, os originais estão aqui no museu, portanto há aqui muita coisa valiosa. Agradecer muito ao Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, de onde vieram muitas coisas também, sobretudo o Instituto Zoológico, que é uma autêntica, quase uma morgue de animais marinhos, e ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, de onde vieram também muitas peças. Portanto, esta exposição não é uma exposição qualquer, não há exposições quaisquer, é uma exposição exigente, com muitos compromissos institucionais, que obriga a uma relação de confiança, e acho que desta forma é bom celebrar o aniversário do museu, porque isto mostra cooperação institucional redes, colaboração. Quando nos pedem alguma coisa, temos neste momento também, por exemplo, o nosso quadro O Óleo de Adriano Sousa Lopes, da Sala da Ria, está no Museu do Chiado numa exposição e, portanto, há movimentos nos dois sentidos. Isto significa um museu maduro. E essa maturidade depende muito do empenho das pessoas, da equipa do museu. Eu quero agradecer a todos e personificar esse agradecimento no trabalho da Márcia Carvalho, que coordenou esta exposição. E esta exposição é uma exposição de grande exigência, e toda a equipa que tem trabalhado nestes dois dias de festa, e em especial na exposição, que tem sido um trabalho difícil e muito gratificante. Obrigado a todos e espero que gostem da exposição de seguida. Certamente vão gostar. Obrigado. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Caro amigo Álvaro Garrido, ao Dr. Fernando Carrilho e à Dra. Sofia, ao caro vereador, subjunto da Junta, meus caros presidentes da Junta, meu caro presidente da Associação dos Amigos, antes de mais, obrigado. Enfim, é por isso é que são amigos, não é? Senão não eram amigos. E, portanto, faz todo o sentido. Meus caros conterrâneos e visitantes, e, enfim, de facto, aqueles que são amigos do Museu Marítimo. Enfim, 78 anos, e hoje estamos aqui porque, de facto, são 78 anos do museu. Obviamente, temos todos que dizer parabéns ao museu, logicamente, e porque o museu é uma coisa muito querida da Câmara Municipal, que nós sentimos-lo fortemente, e, digamos, é uma marca, digamos, e é uma marca cultural que nós consideramos importantíssimo, estratégico para o município de Ilha, como é evidente, e, digamos, pela sua história, por tudo aquilo que este museu representa a nós os ilhavos. E, portanto, é uma casa querida da Câmara Municipal. E, portanto, o investimento que a Câmara Municipal tem feito ao longo dos últimos anos, enfim, na permanente, direi, reestruturação, requalificação, na criação de mais-valias, etc., etc., enfim, denota claramente que esta é uma aposta da Câmara Municipal. E, portanto, 78 anos, com esta pujança que hoje o museu tem, que obviamente que é fruto de todo o trabalho de todos os ilhavenses e não só, que ao longo destes anos, sem exceção, enfim, contribuíram para o agradecimento desta casa, daquilo que ela é hoje, obviamente, e nós sentimos-nos todos muito orgulhosos, seguramente, porque o Museu Marítimo, como dizia o Álvaro Garrido, já é um museu maduro e, portanto, acho que isso é, de facto, uma mais-valia muito importante que nós temos que considerar. Eu acho que, no curto prazo, este museu vai engrandecer ainda mais com esta sinergia que vai acontecer com o Museu da Vista Alegre, que, obviamente, que vai ter um papel muito importante aqui no nosso município, direi até na região centro do país. Portanto, em que a Câmara Municipal está, no âmbito de um acordo comodato com a Vista Alegre, a reformular todo aquele equipamento e vai deixar de ser, obviamente, um museuzinho para ser um museu a sério, em que vai ser um complemento aqui do nosso Museu Marítimo. Enfim, são 6 mil metros quadrados de Museu da Vista Alegre, que está na fase última da obra e, portanto, a partir daqui apetrechá-lo com os conteúdos e, portanto, daqui a uns meses, seguramente, todos nós teremos a oportunidade também de ir inaugurar aquele equipamento extremamente importante e que vai ter, no futuro próximo, a visitação, a gestão da responsabilidade da Câmara Municipal e, obviamente, que essa gestão e essa responsabilidade tem, quer queiramos, quer não, enfim, ser gerida aqui também com a equipa do Museu Marítimo, enfim, independentemente do Álvaro Garrido, enfim, sempre dizer que tem pouca gente, mas, meu caro doutor, nós todos temos que dar as mãos e, portanto, temos que nos reforçar nestas matérias. Quero que eu isto dizer que, de facto, Ilhavo tem hoje uma oferta diferenciadora para dar a quem nos visita, claramente. Não encontramos em lado nenhum um museu como o nosso, que representa, de facto, uma história, independentemente das nossas 4 exposições permanentes, que, enfim, relatam cada um a sua história, mas que têm o símbolo maior da faina maior, da pesca de bacalhau, que, enfim, é aquilo que todos Todos nós temos seguramente na nossa família alguém que passou por lá, conta a sua história pela dureza, em que, enfim, retrata também estes conceitos migratórios que, enfim, quer o Dr. Fernando, quer a Dra. Sofia, enfim, também têm estudado e, portanto, Ilha está sempre na primeira linha. Mas quero com isto dizer que, de facto, esta nossa história e que se complementa também, enfim, com a história da Vista Alegre, que é também uma história única, como dizia, e, portanto, quem visitar o nosso município, seguramente tem aqui umas belas peças, não é só a Costa Nova, não é só o Farol da Barra, não é só as praias, não é só a gastronomia, mas, enfim, tem aqui umas belas peças que, seguramente, tem que vir. Quem visitar o nosso município tem que vir à ilha, seguramente, ou quem visitar a nossa região, melhor dizendo, tem que vir à ilha. E depois ainda temos, também, que vai ser integrado nesta coabitação com estes museus, o famoso Ecomar, que é um investimento e um projeto da Universidade de Aveiro, que é um investimento de 4,5 milhões, que é um laboratório oceanográfico, vai também ter uma componente de visitação muito importante dos animais marinhos e que seguramente que é sempre uma peça que tem um interesse importante. Toda a gente gosta de ver aquários. Aliás, nós temos bem o exemplo aqui dentro de Portas de quando o museu cresceu em termos de visitação e o responsável, claramente, independentemente das equipas, mas é evidente que o aquário teve uma componente muito importante, foi a cereja no topo do bolo, claramente, e daí termos duplicado os visitantes de um ano para o outro. Obviamente que o museu, o que o aquário teve um papel importante. Portanto, quero dizer com isto que Ilhavo vai continuar a ser uma referência a nível do nosso país, uma referência municipal, por aquilo que de facto os nossos antepassados fizeram, independentemente se estavam no mar ou se estavam na terra, mas que fundamentalmente é hoje isso que estamos a valorizar, é isso hoje que estamos a dar a importância e obviamente que o nosso Museu Marítimo, que está efetivamente num ponto alto da sua história e, portanto, é este patamar que nós queremos mantê-lo, seguramente com a direção do Álvaro, da sua equipa, todo o trabalho que tem feito e, obviamente, que temos tido um papel importante desta vivência e, portanto, logicamente que a Câmara Municipal nunca regateou esforços, direi financeiros até, para que o museu chegasse ao patamar que está hoje e que, claramente, todos nós nos orgulhamos. E, portanto, eu quero com isto dizer que continuamos a apostar nesta casa, esta continua a ser o nosso coração cultural e, portanto, é sempre muito, com muita satisfação, que nós vemos os números de visitantes a crescer, as receitas também a crescer, independentemente de serem os 12 mil euros, mas é evidente, é sempre bom crescer do que diminuir e, portanto, seguramente todos nós estamos de parabéns, mas muito mais do que nós, acho que é o município de Ilhavo, é os Ilhavos, é toda a gente que, de facto, estão de parabéns por estes 78 anos. 78 anos na idade, enfim, na raça humana, já é uma idade importante, uma idade significativa, seguramente na nossa história do museu ainda é um adolescente, porque terá que crescer ainda muito e que não tenho dúvidas que, se calhar daqui, quando fizermos 100 anos, quando todos cá estivermos, nos 100 anos, seguramente que, enfim, tudo é possível. Não é? Portanto, seguramente que teremos um museu ainda maior e com maior capacidade, maior visibilidade e que todos nós iremos pensar bem, de facto, nesta peça fabulosa que temos aqui. Portanto, obrigado por terem vindo, obrigado a todos, é sempre um gosto vê-los por cá, porque de facto é um gosto também especial, que é um sinal que os meus caros amigos, as minhas caras amigas, dão uma importância muito especial a esta casa, à nossa casa, que nós muito acarinhamos. Obrigado a todos e muitos parabéns.